Matadouro, Trife, 3-4, branco para o táxi, 4, 4 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna a música. Seria confirmar pessoas a bordo? 4, 4. 144 a bordo, utilizado o táxi via parte principal, ideal, ponte esperada 10, torre 118, decimal 95, Penegal, no 011, boa viagem. Poderia confirmar a radial de saída e quantidade de distância do Salvador? 1922, chega na mar e desça para nível de voo 060. Ajuste 1091. Papá Romeu, Romeu é Eco, X-Way, prossiga. Tente. Papá Romeu, Romeu, X-Way, foi liberado pelo serviço, está em nível 210. A pesquisa é pelo Santana, estimado é 1000. Papá Romeu, Romeu, Eco, X-Way, autorizado direto, Feira de Santana, desça para nível de voo 080, ajuste em Salvador, 091. Santana, possível caminho para 080, dentro da informação, voo em Salvador, já pode dar nível para o cancelamento do plano, conclusão de 24. Sente, Romeu, X-Way, aguardando modificação do plano. O 3-8-4 autorizado a decolagem, piscina 0, vento 040 graus com 05 nós. 5-3-8-4 3-8-4 3-8-4 3-8-4 Vida Clodelta, pronto? Delta, para ser a 9 Vitango Romeu, 105 nível, decolado a 17, inicialmente, primeira curva esquerda, corredor forte, controle 119.8, aciona 5507. Correto? Pode se encontrar para a Baiatea, confirme. Pode que se encontra a Baiatea, confirme. Confira os seus a bordo. Estacionamento táxi, torre 1895, Vitor Kilo Delta, boa viagem. 2198. Azul 4234-09, está livre e repostado. corrida, por favor, auxílio. Táxi via pista, ponto sobre a cabeceira 17, pronto. Norte. Sente agora, instante. Senha 190. Lá, francês, 190 na PUC. Anote a quantas milhas? Salvador, Salvador, Salvador, nível 055, Centro Norte, decolador 17, 1 Pro Norte, controle 198, acione 0157, indicador Papá. Indicador Papá, que eu deixo no correto, seu nome é Taxi Torre, 1895, poderia confirmar pessoas a bordo? Torre 1895. Vinda do Papá, reporte no ponto para taxi Papá, o time entrou no 011. Posso pagar o pronto? Sem problema, é posto pronto. Dedeto Papá, mantém um ponto, espera táxi aí, Papá. O altímetro no 0 no 1. Temos um Charlie 402 para decolagem 17. Só confirmando, após a decolagem da 17, fará curva esquerda para ingresso no corredor forte a Instituto Mil Pés. O Dedeto Papá. Passarei 2223, chama Centro Recife na frequência 128.8. Recife 1288, obrigado, bom dia. Bom dia. O 4234, PUB 121, Alfeira Maceió com 3 horas, 0300. 4234, desalo táxi via parte principal e de Alfa no Ponte Preto 10, Torre 1895, QNH 1091, boa viagem. Taxi, pátio principal de Alfa, quando lá, 1829, 4234, obrigado. Bom? O meu eco, X-Way, plano de voo modificador 0955, desça para nível de voo 080, reporte passando 080. Dedeto Papá, reporte sobre a cabeceira 17, alinhado e pronto. Táxi via pista. Posso, Papa Golf, decolador 55, controle 119.8, bom voo. Voo 085-4299. Andou 4299, compete final do procedimento ILS X-Way, chame torre, 118.95. 1895, bom dia. TAM 3663, reduza velocidade para 2009, número 3 na aproximação. 1922, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte autorizado. RN para 2011, solicita o UI que está visto no zero, por favor. 1922, ciente. Após ITAP, autorizado Serra Vitor 366, desça para 2500 pés. Ciente, após ITAP, Serra Vitor 366, desça para 2500, 1011, 1922, grato. 1922, autorizado a presente, Serra Vitor 366, reporta estabilizado. Serra Vitor 366, 1922, vai reportar estabilizado. Controle Oscar Papa Golf. Papa Tango Oscar Papa Golf. Mantenha-se em condições visuais, corredor axé, 1.000 pés. Bom. Oscar Papa Golf, confirme estimado de pouso e Proideal para o destino. Proideal 281, estimado vai ser 1100. 1100. Baixou e travou, 4299. 4299, 3A do pouso, pistão 0, vento 020 graus, 04 nós. 10 de pouso, está 2 atrás. Oscar Papa Golf, autorizado direto destino, aguardando para ascensão. Ok, curvando à direita então, prova 221. Romeu, Romeu, Eco, X-Way, frequência livre para coordenação. Okay. 1922, tráfego 2 horas, 13 milhas, rumo norte, noroeste, mantendo 1.000 pés. Charlie 402. 1922, já está. Então 3663, desça para 4.000 pés. Ajuste no 01. 4.000, no 01, então 3.663. Azul 4299-58121, desse mal 9 agora. 219, prefeito. 4234, 2A decolagem, pistão 0, vento 030 graus, 04 nós. Pista, aliás, decolagem utilizado no 01. Ativo ainda Delta Papá, após a decolagem da 17, em condições de manter a perna contra o vento da pista no zero. A decolagem pista no 7, então, vento 030 graus com 04 nós, após a decolagem manterá a perna contra o vento da pista 10. Sabe Guarulhos 340, pronto. É, poderia confirmar a pista. Da Euler, da Bridge, da Ponto Cópia? Ah, negativo. Gente, então chame quando pronto cópia. Quatro, dois, três, quatro, decolador 01, controle 1.9, decimal 8, bom voo. Ok, controle 1.9, decimal 8, 4234, ótimo dia. Boa, bom. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4234, decolado na Pucca, passa 900 pés. Azul 4234, contato radar, submantenha 350, saída Pucca. 350, saída Pucca, obrigado, 4234. Apagou, cruzou o visual com o tráfego, está livre a subida. Abertura 1-0, até espaço, decolação 1-0, curva direita, da Elgeta Bridge. O controle está 9-8, transponde 5-4-5-1, total 9-8-9-6. 9-8-9-6, procedimento correto, postulando para estacionamento. Autorizado final do procedimento ILS-X-Ray, reporte estabilizado. 2-9-1, prisão da Alex Rey, reportagem estabilizada, dando 3-6-3. Do 4234, autorizado direto, Romeo Fox 018. Direto, Romeo Fox 018, obrigado. Controle, só controle 3663, transando 2000, te considera 4000 em pelo? Tran 3663, considera restrição em pelo, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Sim, te considera 4000 em pelo, 2000, reportagem estabilizado, Tran 3663. 1-7? Quando decolou do 1-7, poderia avaliar a base da nuvem que peixe chegou a pegar? Ah, 1500 pés. Sente, endereço papá, mantém um corredor forte, restrição de 1.000 pés, chama agora o controle, 109.8, bom voo. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia, gol 1922, passando a Serra Victor, 372, para baixar de checado. Gol 922, escuta a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 1-0, 1-1, já avisou com o campo? Negativo, passando externo, negativo contato ainda. Sente, reposta com o visual. Papá, mantenha-se em condições visuais, corredor forte, 1.000 pés. Papá. Salvador, ó. ACD aqui até o 045, e se possível aqui na Prua Norte, para a checagem aqui do nosso equipamento. Tinha dado um problema aí na chegada, que foi o transponder, o modo Charlie. É possível? E 020 graus 069, livre pouso 1-0, gol 1-9-2-2. 1-7. Até o 045 para a checagem do nosso equipamento transponder, o modo Charlie. Foi trocado aí que estava com problema. Índia Delta Papel autorizado. Pode comunicacional recebe agora. Receba o senhor passando no 1.200 pés. Presente. Torquilo Delta, reposte quando pronto para o táxi, o altímetro 1-0-1-1, informando para o PLB. Total 9897, pronto para o curso de estacionamento. Total 9897, está livre no parte 3, pós-táxi. Portal da táxi, total. IP 5384, Santo Centro Recife, na frequência 126.85. Recife, 1285, bom dia. Bom dia. Dá 1-0, TAM 3663. TAM 3663, complexo final do procedimento ILS X-Ray, chame Torre. 1-8, decimal 95. 2-95, até daqui a pouco, TAM 3663. Certo. Controle Índia Delta Papá, qual altitude que recebe agora? 2.300 pés, Índia Delta Papá. Quanto? 2.300 pés. Útil, confere. Só abaixo travado, tá? 363. Solo Salvador, gol no 922, propício, não sei se possível. 922, táxi de Alfa, reportagem da Taxi Juliette. Alfa, vai reportar o Taxi Juliette, gol no 922. Alfa, reportagem da Taxi Juliette, gol no 922. Número 893 Yankee, consiga? 05, poderia confirmar a radial de saída e distância de Salvador? No 605, bom dia, chegada bom, se deixa para nível de voo 050, ajuste 1091. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 040 graus com 05 nós. Teve pouso, não no 0, tá 3663. Solo total 9991 com informação motel. Para copiar Fortaleza. Sente Fortaleza, total 991, número 2, copia agora distante. Tá. Quem chama? IP 126-85-4234, ótimo dia. Obrigada, bom dia. Total 9897, utilizado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de esperadão no 0, chame torre 118 decimal 95, quem é legal no 0 no 1, boa viagem. No 922, observar o táxi da aeronave da Total, após, vai ingressar na Juliette para o portão 06. Entra o tráfego total, está criando, após o mesmo, vai para o 06 via 7, 9, 10. November 8193 Yankee, pronto, cópia? Para ser November India Eco, autorizado 085, decolando 17, primeira curva direita, corredor axé, mil pés, distrito, até o farol da barra, certo. Controle 119.8, acione 5521. Recebo 4.600 pés. 4.400. Índia Delta Papá autorizado. Vou na proa da rotatória. Reporte visual com campo. Proa da rotatória descida até 1.500. Patará de volta ao campo. Torre 1.895. Total 9897, ali mantém cabeceira 10. TAN 3663 no solo 10, direita 12, 19. 219, direita 83. 663. November 8193 Yankee, chamou a torre? Afirmativo, autonomia? Volta no ponto, espera táxi aí, papá. Altímetro no 09. Bom dia, 3663, segurança. 3663, táxi de Alfa, reporte antes, táxi 6, Juliette. Alfa, reportar antes, Juliette, 3663. Sim, está voando na proa da rotatória. Estou mantendo a referência do bloco de pessoal que usa a salvação e da rotatória, tá? Gente. Jogo 1-9, melhor da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 1-9-8, acione 5-5-2-6. Autorizado 3-1-0, Fortaleza, Tesouro 1-9, decola da 1-0 com curva esquerda após, Momo Froti, 119-8, controle e 5-5-2-6, transponder total. 9-9-1, copiou nível 3-1-0. Afirmo. 991 com o regimento correto, pode plano para o congestionamento. Como o comandante está aqui, está na mente. 108 está livre, pode estar. Bora para o táxi. O November 8193 Yankee, confirme o tipo de equipamento. Um Barão. Bonanza, CNT. Chama o controle, total. Afirmativo, decolado 13, 109-8, bom voo. Obrigado, bom dia. Bom dia, contato radar, saída da Eulida Bridge, submontanha 360. Da Eulida Bridge, em ascensão 360, a senhora nos autorizaria direto, Lida? Total 9897, autorizado, Lida. Muito obrigado, direto, Lida, total. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5217, diante da hotel. Trip 5217, acione identificação, vai na proa de Bonf para a chegada Bonf, reporte no ponto ideal descido. Ajuste 1-0-1. Ok, gente do ajuste, 1011 na proa de Bonf. Possibilidade de a proa apelo ou duna da presente? Trip 5217, voe Bonf número 3 na aproximação. Ok, voando Bonf, grato. 5-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0 Índia, do Índia, senhora. Ajustado 1-0, 1-1. No ajuste, 0-1-1-5 no transponder. Decolado agora da Aristia, Romeu 4-4-2 no POB, está na vertical da BR, segue a Águas Claras para a Federação. Mike Juliette Romeu, ciente. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste no 0-1-1 na escuta do controle. 500 igual no 0-1-1. Papatango Índia Delta Papá, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 500 pés, Robson 44. Próxima rotatória. Tá bom, tá mantendo o número 500, tá, já tá pronta a rotatória. P8193 Yankee decolado de Salvador aos 1-6, chama o controle 109 decimal 8, bom voo. 1098, Yankee. 98193, Yankee. Confirma o controle? 98193, Yankee, decolou com vara direita, meu pé, isso é do ACR. November 8193 Yankee, acione código transponder 5521, não recebo mesmo. Acionado agora 5521. November 8193 Yankee, mantém de condições visuais, corredor Axel no meu pé. 93 Yankee, aguardando sua ascensão 085. November 8193 Yankee, confirma estimado de pouso e pro ideal para o destino. 275, estimado de pouso, mais 1 hora e 30 minutos. Sim. November 8193 Yankee, autorizado direto destino, mantendo 1.000 pés. Aguarde para subir e manter o 085. Aguardando, 93 Yankee. Passando a rotatória, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá para ingresso no circuito Chame Torre, 118.9. Ativo Victor Kilo Delta, reporta no ponto, espera taxi Papá, altímetro 011. November 8193 Yankee, sub mantenha 085. 085, 93 Yankee. Corte curto, final, pista no 7, baixar travada. Ah. Papá, pensa na informação. À sua direita, helicóptero de aproximadamente 500 pés, Ops 44. Certo. No 605, desça para 2.000 pés, ajuste no 091, autoriza o final do procedimento ILS Actuary, reporta estabilizado. Tem ativo, 2.000 vai reportar estabilizado, no 091, no 605. Escuta, é possível? Ativo, mantém o ponto, espera o Victor Kilo Delta, temos um tráfego para pouso na cabeceira 17. Atenção do Victor Kilo Delta é ainda cabeceira 35 ou 17? Na cabeceira 17? Excelente, mantém a posição, temos um tráfego para pouso. Dentro para baixar a travada? Positivo. Visual com o Tchai 310, autorizado para uso, pista no zero, corrigindo, pista 17, o vento 030 graus, 05 nós, indo a Delta Papá. Papá. Paulo Papá, Delta 3, Delta 3, 17, novo autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 030 graus, 05 nós. Autorizado alinhar e decolar, Delta 3, próxima aduna, mantendo 500 pés, Robson 44, não irá interferir na sua aproximação. Total 9897, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1. Centro Recife, 125, ano, total 9897. Então 3304, desça para 4.000 pés, permaneça o ajuste. VIP 5217, desça para nível de voo 050, ajuste 1091. Até descendo para 050, 1011 no ajuste ao VIP 5217. Iniciará a descida dentro de 8 milhas, ok? Gente, VIP 5217. Oscar Papa Golf, prossiga. Delta Papa Golf, chame o centro Recife na frequência 128, décima 8. Alfa Tango 4, ingressando a pista para a Cabeceira 17 e está livre até o pátio 5. Índia Delta Papa. Controle Papa Papa, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Vai liberando agora o vertical da BR, senhora. Retifica a informação anterior, não segue mais para a Federação, vai da presente para a base naval de Aratu. Mike Juliette Romeu, sim. Romeu. Então, 3304, desça para 3 mil pés, ajuste no 011, autorizado final do procedimento em ILS XUE, aposta obrigada. Estabilizou, gol 1605. 1605, complete final do procedimento ILS XUE, chame torre, 118, decimal 95. 3895. Afirmativo. Controle, bom dia, o TAM 31978, decolou sua escuta. TAM 31979, confirma. Isso, 79, senhorita, bom dia. Bom dia, TAM 31979, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantenha 340. Da Euleda Bridge, 340, 3179. Ciente, confirmando Victor Kilo Delta, pronto. Ciente, mantenha a cabeceira 17, temos um tráfego na aproximação da 10. Por gentileza, stand by no transponder. Salvador, gol 1605, bom dia, baixado de... Gol 1605, altímetro 10 no 1. Tráfego avistado, visual com campo. Agora, avistando agora. Ciente, autorizado pouso, pistão 0, vento 040 graus, com 07 nós, gol no 605. Ciente, no 605. Para Vitor Kilo Delta, autorizada a decolagem pistão 7, o vento 040 graus com 07 nós. O Vitor Kilo Delta, após a decolagem, mantém a perna contra o vento da pistão 0. Afirmativo, após a decolagem, tem condições de manter a perna contra o vento da pistão 0. 3, 1, 0, 3. Santana, 3304, confere final do procedimento ILS X-Way, chame torre, 118, decimal 95. Torre, Santana, 3304, bom dia. Trip 5217, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporta habilitado. Até para 2000, 1011, reportarei estabilizado. Trip 5217. Bruno 50. Bruno 605, bom dia, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05, 1605. Quilo Delta tem condições de curvar à esquerda da presente para já cruzamento do campo? Afirmativo, vai curvar à esquerda para cruzamento do campo, Victor Quilo Delta. Afirmativo, inicialmente mantém a Proa Norte, o Victor Quilo Delta agilizando. Vai manter a Proa Norte agilizando, confirme se está livre a ascensão a nível 105. Inicialmente restrito 1 no mil pés, Victor Quilo Delta. Inicialmente restrito 1 no mil pés, Victor Quilo Delta. Oi, Salvador, bom dia. Santo 3304, passou externo, baixado e travado, visual, pista 10. Santo 3304, conta na aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 1 no 0, 1 no 1. 1011, aguardo, 3304. Quilo Delta mantém a presente proa, corrigindo, aguardando transferência. Vamos manter a presente pro aguardando a transferência, vem daquilo Delta. Decolada aos 28. Então 3304 informa o tráfego, rumo norte, setor norte agora do campo. Um papá Alfa Tango 4, não interfere na sua aproximação. O vento 040 graus com 089, autorizado pouso, pistão 0, TAN 3304. Então, Quilo Delta transfere o controle 19.8, bom voo, grato pela colaboração, até a volta. Controle 19.8, Vitor Quilo Delta, até a volta, grato. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Quilo Delta, bom dia. Bom dia, suba 105, Vitor Quilo Delta, direto de destino. Nível 105, direto de destino, Vitor Quilo Delta. Recife em Uno 251. 1251, obrigado, bom dia. Bom dia. TAN 3304 no solo aos 29, direito no 21, no 19. Está estimando pouso em Serra Novembro, Tango Romeu, 1-1-1-5. 1-1-1-5, copiado, Vitor Quilo Delta. Salvador, bom dia, TAN 3304, livrou o lance. 3304, bom dia, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, por 4, 2217, estabilizando o localizador 2010. Complete aproximação, torre 1895, 5217. 1895, 5217, bom dia. Total 9911. Tem 3 a bordo, 3 horas de autonomia alternando Natal. Total 9911, observe o tráfego da TAM agora ingressando via Juliette. Após o mesmo, autorizado táxi em frente, bate 1 no Índia. Ponto de espera da 10, chama a torre 11895, altímetro 10111. 1-0-1-1, observando a TAM, descendo o táxi total. 2.000 pés, 1.011, vai reportar estabilizado o chané 6312. Novemba 8193 Yankee, chame Recife em 128.8. Caso negativo, retorne para a frequência de Salvador. Visual. 35217, livre pouso pistola 0, vento 060 graus, 08 mais. 5217, ciente. Salvador, gol 1923, ciente da hotel para cobrar autorização, Guarulhos 380. Bom, no 923, eu tenho para Guarulhos o 360, copia? 360, copia. 1923, atualizado Guarulhos, 360, o Amper Zulon no meio. Decolada 1-0, curva direita da Euleta Bridge. Controle 11980, aciona 5542. Total 9911, visual com tráfego na final. Afirma. Após passagem do tráfego, ali 1-0, total 9911. Passagem de tráfego na final, total mais 9 no marinho. Mantém total. Costa 299, autorizado Campinas, 36, corrigindo, 340, Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita da Euleta Bridge, controle 11980, aciona 5546. Autorizado número 340, Upper Zulu 16, pode decolar de curva direita, frequência 1980, tchau, o pushback e estacionamento com 209. Solo 35, Solo 121, decimal 9, bom dia. 121, decimal 9, 52, 17, bom dia. Confirmar o controle? Mike, Eco Delta, bom dia. Autorizado Manatinho no meu pé, decolada 197, curva direita na Xé, controle 11980, sana 0125. decolagem, total 9911. 5297, Slope, Taxway Alpha. Uma transponder do Mike Delta. Qual é o B? 12, acionamento de táxi com a torre, 1895. 5217, Alpha Kilo, pátio 3. Confirme para o 5217. Alpha Kilo, pátio 3. Meu eco, o X-ray, a Sony Code transponde 5525. Eu siga para o 380, o Romeu Eco X-ray. Controle, o Victor Kilo Delta solicita manter o nível 085. Mantenha. Vai manter o 085 enquanto tem visuais, Victor Kilo Delta. Umas 9-1-1, decola 38, controle 1-1-9-8, bom dia. 1-1-9-8 total, chamada controle. Aproximação, torre 18-9-5. Torre 1895, obrigado, Chané 6312. Trole, total 9911. Total 9911, submetem 310, saída mão. Autorizado ao 310 na saída Momo. O meu eco X-ray restrito ao 340. Dia Torre de Salvador, Oxané 6312, está passando Simbra, trem embaixo travado. Oxané 6312, livre pouso pistão no zero, vento 030 graus, 08 nós. Livre pouso pistão no zero, Oxané 6312. Opa, Romeu, Romeu, Eco X-Way, chame Recife em 1251 e alterna 128.8. 3312, solo 42, solo 121, desce 19, livrando a direita, bom dia. Vai livrar, solo 219, vai livrar na última, chama 6312. Negativo, é retorno para a frequência de Salvador. Bom dia, solo de Salvador, Xané 6312, livrando a sua escuta. 6312, bom dia, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Xané 6312, obrigado. Prossiga, Mike, gelo do Leste, Romeu. Mike de Leste, Romeu, senhor, agora liberando a região do Porto, próximo à Duna. Segue para paralela, vai limitado ao parque de Pituaçu para posterior transferência. A prosseguir para o pouso em Salvador, Mike de Leste, Romeu. Negativo, apenas sobrevoo. Então vamos manter o sobrevoo na região de Pituaçu, confirme. A escuta permanente, Mike Juliette Romeu.